Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. O nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Vamos nós com música nesta manhã de domingo, missiva, que vem da vizinha localidade de Boa Esperança do Sul. Boa Esperança do Sul também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é a gentil ouvinte, dona Fernanda Barbosa, conosco nesta manhã. E ela gostaria de ouvir com Bob Nelson, que nasceu na cidade de Campinas, mas que fez sucesso pela Nacional do Rio, dele mesmo, Bob Nelson, o cowboy alegre. Com seus rancheiros, Bob Nelson canta Eu Tiro Leite. Dalva de Oliveira, quanta saudade. Dalva de Oliveira, em nosso coreto imaginário, defende do João de Barro, Braguinha, Rancho do Maestro Borba, Noites de Junho, atendendo a dona Fernanda Barbosa, que reside em Boa Esperança do Sul. Ainda para ela, esta melodia antológica do A. Tavares, em arranjo espetacular para o conjunto Farroupilha, a composição Favela. Quando amanhece no meu rancho lá do oeste, eu vejo o campo logo ao romper do sol. Manhãs felizes estas do meu faroeste, tão felizes que parecem sinfonias do arrebol. Quando amanhece no meu rancho lá do oeste, eu vejo o campo logo ao romper do sol. Manhãs felizes estas do meu faroeste, tão felizes que parecem sinfonias do arrebol. O sol desponta, eu começo a trabalhar, monto meu cavalo e corro o campo até o fim. Faço a raspadeira no meu touro Barnabé, sento na banqueta e ordenho a Salomé. Cantando assim eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite. Quando amanhece no meu rancho lá do oeste, eu vejo o campo logo ao romper do sol. Manhãs felizes estas do meu faroeste, tão felizes que parecem sinfonias do arrebol. Quando amanhece no meu rancho lá do oeste, eu vejo o campo logo ao romper do sol. Manhãs felizes estas do meu faroeste, tão felizes que parecem sinfonias do arrebol. Amanhece no meu rancho lá do oeste, eu vejo o campo logo ao romper do sol. Manhãs felizes estas do meu faroeste, tão felizes que parecem sinfonias do arrebol. Quando amanhece no meu rancho lá do oeste, eu vejo o campo logo ao romper do sol. Manhãs felizes estas do meu faroeste, tão felizes que parecem sinfonias do arrebol. Eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, violeiro, leiro, tiriti, violeiro, leiro, leiro, leiro, leiro, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite, eu tiro leite. Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subir, entre as nuvens aos poucos sumir, envoltos no tenue véu. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Valeu do meu sonho dourado subir. beijando as estrelas, sonhava em vê-las ser astro no céu. Hoje, balendo afagado, acabas rasgado em trapos ao léu. Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos num temidão. Os balões devem ser, com certeza, as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Rasgado em trapos ao léu. Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos num temidão. Os balões devem ser, com certeza, as estrelas daqui deste mundo, as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. No carnaval me lembro tanto da favela. Era uma esteira e uma panela, mas ela gostava. Por isso eu ando pelas ruas da cidade, vendo que a felicidade a vida que passou. E a favela que era minha e era dela só deixou muita saudade, porque o resto ela levou. Favela, oh, e ela, oh, não estava no seu lugar, só encontrei uma chinela, oh, que ela levou. Se alguém, a voz de alguém por me mandar chamar, não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Mas ela está em sintonia com esta emissora para ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos sim. Ele reside aqui em São Carlos e é nosso gentil ouvinte e pela vez primeira conosco. É ele, o senhor José Carlos Barbieri, que diz também sua missiva que São Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, nós vamos rodar o conjunto Coisas Nossas, do Noel Rosa, uma gravação antológica desta melodia, Samba da Boa Vontade. Ainda para o senhor José Carlos Barbieri, pela vez primeira conosco, ele que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, Orlando Silveira, que nasceu na vizinha localidade de Rincão, ele que foi maestro da Globo, hoje saudoso musicista conosco, nessa gravação do Zequinha de Abreu, como autor, a melodia Os Pintinhos no Terreiro. Campanha da Boa Vontade. Viver alegre já é preciso. Conserva sempre teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia e que vivas na avenida, caçando a pirão de areia. Viver alegre já é preciso. Conserva sempre teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia e que vivas na avenida, caçando a pirão de areia. Gastei o teu dinheiro, mas não tive compaixão, porque tenho a certeza que ele volta à tua mão. E se ele acaso não voltar, eu te pago com um sorriso e o recibo has de passar. Nesta questão solução sei dar. Viver alegre já é preciso. Conserva sempre teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia e que vivas na avenida, passando a pirão de areia. Neste Brasil tão grande, não se deve ser mesquinho, pois quem ganha na avareza sempre perde no carinho. Não admito ninharia, pois qualquer economia acaba sempre em porcaria. Minha barriga não está vazia. Viver alegre já é preciso. Conserva sempre teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia e que vivas na avenida, passando a pirão de areia. Comparo o meu Brasil a uma criança perdulária que anda sem vintém, mas tem a mãe que é milionária e que jurou batendo o pé que iremos à Europa num aterro de café. Isto eu sempre tive fé. Viver alegre já é preciso. Conserva sempre teu sorriso. Mesmo que a vida esteja feia e que vivas na avenida, passando a pirão de areia. Thank you.